bem? Estamos ao vivo e on fire. Bem-vindo ao seu programa semanal de conversa, bate-bola, jogo rápido. E na minha frente, ela de loiros cabelos, ainda mais loira inteligência, Ana Kuntz. E aí, galera, tudo bom? Com vocês? Eu acho que ela não entendeu a piada. Eu acho também. Oh, eu... O microfone não tá funcionando, eu acho. Tá sim, tá. Não, eu entendi, tá. Mas eu prometi que não ia ficar bravo, então. Ah, oh. Tá. Ou seja, hoje é o dia de incomodar. Sabe. Ela, então. Ao lado dela, o concorrente é mendigo alfa, caçador de tobinhas e barbudo da caatinga, Ramon! E aí? Boa tarde aí, pessoal, boa tarde. Eu entendi a piada. Ah, você entendeu a piada. E ao meu lado, ela, domadora de capivaras alheia, Egenara! Boa tarde, galera. Eu odiei isso, tá? Só pra que fique gravado aqui. E na frente dela, nosso convidado de hoje, que rasga corações assim como rasga ímens, Renan. Que é isso, cara? Rasgar ímens. Horrível, Gabriel! Meu Deus, Gabriel. Do céu. Canhão Man! Nunca rasguei um ímã. Gabriel, não. Oi. Não. Cancela suas piadas. Chega! Chega, Gabriel! Bom, ah, eu gostei! Que legal! Boa tarde. Obrigado pelo convite também do Gabriel e todo mundo aí. Vamos puxar saco. E eu, Gabriel, que seria o seu host, mas que hoje estou afundado em minha jarra de trink maracujá. Bem, amigos, o programa de hoje vai ser muito importante para todos nós. Hoje falaremos sobre música. É isso aí, vamos falar sobre música. Estou com uma cara muito brava agora. O que ouvimos, o que não ouvimos e o que odiamos. Nossa. Eita. Mas antes de a gente começar, eu quero... Isso eu ouvi agora, 5 minutos antes de entrar no ar. Quem estiver ouvindo, será que tem alguém ouvindo? Compartilhe no Facebook, se tem o celular na mão, hein, seus trouxas. Tá bom. Enquanto isso, eu vou compartilhando, escuta essa notícia, por favor. Chega ao mercado picanha vegana. Meu Deus. Escuta. Meu Deus. Eu diria que a humanidade chegou no fundo do poço agora. Empreendedores brasileiros criaram uma picanha que não utiliza nenhum ingrediente de origem animal e ela está no mercado em breve. Ou seja, não é picanha, né? Exatamente. Não é picanha. É um bife de qualquer coisa. No próximo dia 8, após muito investimento em pesquisa, pensa quanto churrasco podia ter sido comprado com esse dinheiro. O açougue vegano No Bones, The Vegan Butcher Shop, vai lançar o que promete ser a primeira picanha vegana no mercado. O produto será vendido em espetos igual se vende em churrascarias. A base da carne leva diversos ingredientes, entre eles o arroz vermelho, beterraba e fumaça em pó. Fumaça em pó? Fumaça em pó? Vai tomar um sorvete. Não. A gordura, até a gordura, cara. Tinha necessidade, cara. A gordura vegana. A gordura nada mais é do que queijo vegano elaborado pelo Shella, pela chefe do estabelecimento. Tá. Mas se vocês querem, se os veganos querem comer carne, por que não larga o veganismo e comem a porra da carne? Cara, não, peraí. Gente, eu quero... Renan, você que é o nosso convidado. Comentário. Oi. Sobre essa notícia. Cara, eu... não sei se não dá pra falar palavrão, né? Não. Você pode usar sinônimos. Posso usar sinônimos. Sinônimos. Tá, não é um palavrão isso que eu vou falar, mas eu tô cagando pra isso, tá ligado? Ah, cagar todo mundo caga. Eu acho justo, acho justo. Porra. Ramon, seu comentário sobre essa notícia. Na boa. Sério, pra que um investimento de tantos milhões pra fazer um bife vegano? Quanta carne, quanta cerveja, quanto cigarro, quanto... Tanto tudo isso, pode fazer um baita de um churrascão com esse investimento. Ah, não, tem que dar um bife pros veganos. Pô, se os veganos querem comer bife, larga o veganismo e compra um bife, porra. Ana, você, seu comentário sobre essa notícia. Qual é teu sobrenome, Ramon? Mendes. Valeu. Não, eu adorei. Sabe por que você não pode acreditar no Ramon? Porque ele é Mendes bastante. Oh, meu Deus. Vou sair daqui, falou. Tchau, Gabriel. Ana, vou fazer um comentário sobre essa notícia. Nada a declarar, gente. Tipo, junta o que os dois falaram ali. Tipo, eu tô cagando pra essa notícia. E se quer comer um bife, vai comer um bife? Não. Eu vou nem pedir opinião na Gena. Não peça, pelo tudo amor bem, então, de Deus. Então, agora vai voltar pro assunto que é música. O que nós ouvimos, o que não ouvimos e o que odiamos. Ramon, você é nosso mendigo profissional. O que você gosta de ouvir, cara? Cara... Se eu for dizer tudo que eu gosto de ouvir, a gente vai passar a tarde toda falando. Começa pelas músicas iraquianas que tu escuta. Bósnia! Mas se é pra falar uma coisa bizarra, eu gosto de música da antiga Iugoslávia. Bósnia, Sérvia, Croácia, Macedônia. Tu caiu do berço quando era criança? Não, mas eu meti dois pregos numa tomada 220 quando eu tinha 3 anos. Então... Okay, isso explica um pouco. Bastante coisa. Isso exclusivo... Tudo, na real. Tudo, é. Chegamos à raiz do problema. Tudo bem, Ana Kunz, o que, que você gosta de ouvir, além de Metallica e Ozzy Osbourne? Eu gosto um pouco de rap. Eu não tenho, tipo, não tem música assim que eu não goste de ouvir. Tipo, eu sou bem eclética, mas assim. Tem. Não, mas tá, tudo bem. Você é uma pessoa eclética, então. Você não tem um. Não, gosto. Mas não existe ecletismo. Todo mundo odeia alguma coisa. Calma. Mas odiar vem depois. Renan, convidado, o que, que você gosta de ouvir? Cara, o que, que eu vou te dizer? Eu depende do dia, entendeu? Eu não posso te dizer agora o que, que eu gosto de ouvir. Mas eu escuto de tudo. Mas eu gosto muito de rap. Eu gosto de... Sei lá, um rockzinho gaúcho. Show. Eu acho muito legal. Nacional rola, também, né? Rola um Tequila Baby? Rola. Muito bom. Rola? Rola não. Rola não rola. Ei, Genara, o que, que você gosta de ouvir? Rola mesmo. Mentira, tô brincando. Não, todo mundo sabe que é verdade. Eu gosto de escutar... Oi, prazer, Renan. Tudo bom? Ai, puta merda. Minha mãe não tá escutando isso. Não, acho que ninguém deve tá. Mãe, tô na hora, mãe. Ó, viu? Tá, eu gosto bastante de música eletrônica. Ah, eu gosto de eletrônica também. Também gosto de eletrônica. Do agito, assim. Tu gosta daquele show que o DJ leva só um pendrive, assim, né? Mas eu gosto também de música gaúcha. E Genaro usa drogas, é isso que ela quer dizer. Com certeza, alguém tinha alguma dúvida disso? Gente, eu não sou drogada, não. Mentira, eu sou... Ai, capaz. Tá, o meu gosto é bem claro, né? Eu sou headbanger, metaleiro. Olha a cara dele. Mas eu gosto de música gaúcha também. Música gaúcha eu gosto, principalmente dançar. Ai, também. Ah, mas música gaúcha é nativista. A tradicional, a nativista. Tradicional. As bandas de rock eu também gosto. Não. Tequila Baby, Direitos do Havaí. Mas quando a gente tá falando de música gaúcha, estamos falando tipo César Passarinho, Leopoldo Racer, Teixeirinha. Poxa, aí sim. Gildo de Freitas. Dançar, né? Meu Deus, um grupo minuano, Grupo minuano, Os Serranos. Gente, coisa mais linda aquelas apresentações do CTG. César Oliveira e Rogério Mello. Fiz cinco anos dando CTG. Eu fiz 2 anos. Eu fiz 7. Desculpa. Parabéns. Eu não fiz. Eu fiz 4. Você é persistente. Eu sou o único no programa que não fez CTG, cara. É, mas tu fez uma coisa que a gente nunca fez, tá ligado? É. Retardado. Não, eu fui escoteiro. Naquela época. Tu tem bem cara de escoteiro. Cara, eu acho que você não devia nem falar isso, tá ligado? Porra, mano. Isso que era pra tu falar, né? Isso que era pra tu falar no programa passado, tu não falou, né? Ah, vocês não viram ele vestido de escoteiro ainda? Não. É a coisa mais linda do universo, imagina, entendeu? Imagina com aquela barbinha ali. Aí eu acho que o uniforme também não é, não é muito, muito grande, sabe? Aí fica uma partezinha assim. Fica a coisa mais linda, cara. É porque acontece o seguinte, o meu uniforme foi feito muito curto. Ele tem que ser mais longo pra ele ficar liso. Então ele fica pulando parte do uniforme. Ficou um negócio bizarro, sabe? Cara, que gracinha você, hein? Ah, é a coisa mais linda. Ainda mais com aquela meiazinha que vai com a canela, tá ligado? Eu ainda tenho aquelas meias pra jogar futebol ainda. Meu Deus do céu. Pra jogar futebol, meu tá, Deus. Tá, agora eu quero assim. Vamos dividir que existe uma coisa, né? Existem as músicas que a gente simplesmente não gosta de ouvir. Tipo, ó, vou dar um exemplo. Eu não gosto de ouvir sertanejo universitário. É que tem, por exemplo, rap. Rap eu não gosto de ouvir. Mas eu não odeio rap. Eu simplesmente não ouço. Sim. Mas existem coisas que a gente odeia. Mas antes de passar com a ideia, o que você não gosta de ouvir? O intermediário entre gostar e odiar é o não gostar. O que, que você não gosta? Que eu não gosto de ouvir. Aquilo que você não se importa, mas que você também não menospreza. Por exemplo, tem... E tem isso, Ramon. Tem aquelas bandas de J-Rock, sabe? De rock japonês. Tipo, eu não quero ouvir isso, mas... Flow. Não tô nem aí também pra vocês. Cuida o que tu ia falar, né? Não, é justo, é justo. Vai, Ana, o que você não gosta? K-pop. Eu tô cagando. Alô, Isabela, nossa coleguinha aí do K-pop, eu sei que você ama... Nada contra quem eu concordo com ela, eu também detesto K-pop. Não, mas odiar é outro quesito. Não, eu não detesto, mas eu não me acrescenta nada, então, tipo, por simplesmente finjo que não existe. Eu odeio isso, cara, justamente porque é muito fofinho, muito... Tipo, muito... também não gosto. Não faz sentido, pô. Egevara, o que que tu... Egevara? O que que tu não gosta? Olha, tu não brinca, não brinca. O que eu não gosto... Tá, eu gosto de funk. Só que... De funk. Funk verdade ou funk brasileiro? Do funk verdade. Tá falando do funk... Não, deixa eu explicar. Assim, Por exemplo, uma música que fala "meu pau te ama" não merecia ter sucesso, entendeu? Não é nem música, né? É, eu gosto de funk, a batida é legal, tu se sente envolvida pra dançar. Porém, as letras são terríveis, não, né? Mas teve letras melhores. Na época, por exemplo, do MC... Dança da Motinha? Não, MC Serginho tinha... Dança da Manivela. MC Serginho. Vai me enterrar na areia? Aquele que era com a Lacraia. Vai, Lacraia. Não, tinha, por exemplo, algumas letras tinha o Ramon ficou excitado cantando algum isso. Algum inuendo bastante... Tá batendo uma aqui, eu tô Não é... Tá, deixa eu me explicar, então. Guarda o pinto, Ramon. Não é... Agora não, cara. Não é que eu não goste de funk, entendeu? Eu para gosto. Para de meu pé, cara. Eu gosto. Tá falando então? Não fiz essa pergunta que tu gosta. Só daí tu me fez a pergunta o que eu pra mim tanto faz. É o funk, entendeu? Eu vou estar dançando, okay, mas não vou estar prestando atenção na letra. Convidado, Renan, o que, que você não gosta de ouvir? Cara, é muito complexo isso pra mim, entendeu? Porque eu penso assim... Tem uma música pra cada vamos pensar assim, uma situação, tá? Você tá indo pro banho lá, você tá nu, nem frente ao chuveiro, você tá com o celular na mão, precisa botar uma música. O que, que você não vai colocar? Sertanejo Universitário, eu não vou colocar pra lavar meu corpo, entendeu? Tu ia lavar outra coisa. Tem uma leve suspeita que ele ia falar que ia lavar outra coisa. Pra lavar meu períneo. É, que faz parte de mim e tem que lavar, é bem importante, inclusive. Não. Tá certo. Deixamos aqui o aviso sempre, deixem sua virilha lavada. É verdade. A gente teve uma conversa sobre isso. Lavem sua genitália. Não, mas, cara, só que... Peraí, uma coisa. Se o assunto de ontem tivesse virado um programa, eu acho que ia ter mais acessado. Mas vai lá, continua. E porque, assim, ao mesmo tempo que eu não vou estar lá tomando um banho, escutando sertanejo universitário, eu vou ir pro King, porque, né, às vezes vou pro King. Oi, baladeiro. Não. Às vezes. Lá vai tocar sertanejo universitário. O que que tu vai fazer lá dentro? Tu vai ficar lá parado, não vai fazer nada? Aí o cara tá lá e dança, tá ligado? Okay. Depende do ambiente, justo. Depende do, né? Justo. Mas uma coisa que eu não escuto em casa é sertanejo universitário. Eu tenho muito estilo desse, tipo, rap, K-pop, J-rock, muita coisa assim que eu não gosto. E que também eu não vou dizer que eu odeio e nem que, vou ouvir quando eu quiser, entendeu? Não entra na minha categoria. Mas, voltando a você, Ramon, agora o que você odeia? Sertanejo universitário. Eu detesto sertanejo universitário. Mentira. Cara. Verdade. Mentira. Quando eu tô totalmente bêbado, eu consigo falar as letras perfeitamente. Então você não odeia. Porque não. Quem odeia não conhece. Não, mas é realmente. Sertanejo universitário, na minha opinião, é um forró mal feito. Porque é muito ruim. Ei, o forró já é mal feito. O forró já é uma coisa que já não é bem construída. Imagina uma coisa que é uma coisa mal construída, muito mal construída. Sertanejo universitário. Tá, eu acho a batida uma porcaria, as letras eu conheço, mas não fazem sentido algum. Peraí. Então agora pensa em um artista assim que você. O artista que você mais odeia, aquele artista que você vê na TV e você fala: eu quero matar esse desgraçado. Luan Santana. Ok. Eu detesto esse cara. Visgo canta mal, nunca prestou pra nada, poxa. Ana, nunca botou nada. Ela não tá aqui, o que, que você odeia? Gente, realmente não tem nada que eu odeie, tipo, relacionado à música. Ah, é que eu sou de boa. Eu tenho paz no coração. Ela falou com uma voz tão tranquila, não tem nada que eu odeie. Não tem realmente nada que o eu nome odeie. Disso é drogas, né? É drogas. Pode ser. Ai, que horror. Smoke weed every day. Deve ter algum artista que você não suporta. Um cara que você... Thiago York. Você? Thiago York? Verdade. Thiago York, cara. É uma pessoa, assim, ó, que eu vi... eu vejo várias pessoas que escutam e acham ele muito bom. Eu acho uma pessoa morta, tá ligado? Tô contigo, cara. Eu vejo nele, assim, o carisma menos 20, entendeu? Porque ele fica... Ele tem uma cara, assim, ó, de nada, uma cara de paisagem. Faz um Ele parece um defunto na frente. Ele faz um par muito romântico com a Manu Gavassi. Faz um morto e outro morto, poxa. Sim, dois defuntos, né, meu? Dois defuntos juntos. Minha namorada vai até ficar brava se ouvir isso, mas agora a competição é quem canta mais morto. Mas tua namorada não tá escutando isso aí, cara. Daí eu tô bem triste. Ela tá trabalhando agora. Ela tá fazendo algo que presta, ao contrário de nós. Quem canta mais morto? Thiago York ou Los Hermanos? Los Hermanos. Bye. Los Hermanos canta mais morto. Cara, estavam comemorando a volta dos Los Hermanos. É a mesma coisa que comemorar a volta de uma DST pra mim. Porque... Aí, galera! Voltou a HPV, hein? Não, é. Várias comparações, né? É porque, cara, Los Hermanos é uma DST pra música nacional. É simplesmente inútil. Fizeram uma música que preste, da qual eu nunca gostei, que foi a Ana Júlia, e o resto só foi porcaria. Cara, eu gostava dessa música, meu. Eu acho que. É porque... única também. Ela é bonitinha. Não, a minha namorada, ela colocou Thiago York, ela é fã de Thiago York e Los Hermanos, pra variar, né? E ela colocou a playlist dos dois pra tocar. E tu não vê a música passando uma outra boca, tudo igual, cara. Sim, é tudo a mesma coisa. É que nem esse pop novo, essas divas pop. Tu ouve, as músicas são exatamente as mesmas. O batido é a mesma. Não, mas peraí. As letras continuam sendo uma porcaria. A Ana... Ó, o Renan deixou claro que ele odeia Thiago York, ou seja, ele deve odiar existir o MPB morrendo, né? Isso aí. Aí o Ramon odeia Luan Santana. Você não falou teu artista ainda, ó. Justin Bieber, justo. Odeia justo. Justin Bieber? Justíssimo. Odeio. Cara, Justin Bieber. Vai, libere seu ódio. Esse é o momento da liberação. Eu já ouvi tu cantando não. Justin Bieber. Não. Eu já ouvi. É um negócio assim, ó. Eu odiava. Eu odiava muito. I hate you! Odiava pra carvalho, assim. Só que... Eu odeio pra baralho, entendeu? É, porque daí era aquela criancinha e tal, aí tinha aquele cabelinho assim pro lado, aí eu já... Porra... E a voz aí... Aí eu odiava. Só que aí ele fez umas músicas que, enfim, não são boas, entendeu? Mas que eu me sinto bem escutando, ele tá colocou um fundinho do Justin, gente. Palmas pro Matheus. O Matheus gosta. Por exemplo... Não, mas essa música dele... Não, mas tem umas músicas que ele fez agora, que ele mudou um pouco a... Tá bem... Ele virou homem, né? Não, homem ele não virou ainda. Ele não virou, tá ligado? Ele se puxou, né? Ele mudou o trabalho e tal. Aí, justo. Beleza, eu reconheço então, que ficou melhor, entendeu? Tá. Mas tá, meu merda. Então, peraí, Justin Bieber, Luan Santana, Thiago York e Genara. Eu já falei, mas você odeia? Eu falei aquela Manu Gavassi lá, sei lá como que fala. E tem uma outra que é a Malu Magalhães também. Minha namorada ama essa desgraçada. Que ela canta, inclusive, eu puxei aqui, ó, ficha. Aquela música velha e louca. Já escutaram? Ela é muito chata. A Malu Magalhães é muito Ana chata. Ana Morena, diga bem, Ana. Não, aquela lá assim, ó. Pode falar que eu nem ligo. Agora eu sigo. Aí ela canta o meu caminho. E sabe qual... Se não me engano, ela ainda namora o... Se não me engano, ela namora o Marcelo Camelo, dos Hermanos. Porra, casal. Então, tu vê o casal... Deve ser o sexo mais sem graça do universo, né, cara? Exatamente. Nossa, é a coisa mais sem sal da história. É chato. Chato. Assim, ó, tipo, até ela pode ser uma boa artista, porém... Não é. É sem sal. Não é. É sem sal. Falta um toque, uma pitadinha de alguma coisa ali, entendeu? É chato. Escuta. Mano, que desgraça. Pois é. É um estilo, né, na real. Agora... Tem que respeitar, mas... Não tem. Agora... Não, esse é folk. Tem que respeitar. Folk é bom na época... Folk é bom com Johnny Cash. Não, folk é bom com quem sabe fazer. É com quem sabe fazer, ela não sabe. Agora é a minha vez do meu hate. E vocês já me viram na hate. E o cara... Olha só, eu odeio estranho universitário. Mas é uma coisa que eu... Tem coisa que eu odeio pior, que é funk, Não cara. Grita no microfone. É minha garganta, só assistir teu chimarrão tá ruim. Cara... Como... O chimarrão é do Matheus, só pra tu saber. Cara... Tá bem bom, Matheus. Pode levantar e dar uma porrada no hosto. É uma rumba isso, velho. É que o Gabriel começou a tomar chimarrão faz pouco tempo. Ele não aprendeu. Ele ainda não apreciou. Eu era gosto do Paraguai até algum tempo atrás. A verdade é que não sabe se tomar chimarrão. Mas, tô mudando isso. Voltando ao assunto. Assim, eu odeio ser universitário, mas o que eu odeio mais é funk. Cara, como eu odeio as letras, funk. Não. Não é só as letras. É tudo. A batida é envolvente. Que batida envolvente? É assim. Música de uma... A batida é boa. Música de uma nota só, velho. Vá tomar banho. Viu? Viu que é envolvente? velho. Lembra de minha picada? Dá nem pra chamar essa porcaria de música. Vai tem uma nota. Não, mas cara, isso aí não é dança funk, pelo sabe qual é o engraçado Deus. Do funk? É o seguinte, quantas letras antigamente eram inventivas. Por exemplo, tinha Leite de Minhápica, do MC Serginho. Tá como, longe, alguém teve a ideia de fazer isso, cara. Tá, peraí, olha só. Nós estamos num momento funk aqui, eu vou fazer meu hate, né? Cara, analisa o seguinte, né? Uma coisa que eu acho muito engraçada é quando as pessoas, por exemplo, vêm criticar o Johnny Cash. Vamos falar do Johnny Cash. Né? Vem muito criticar o Johnny Cash. Ai, nossa, porque vocês ficam idolatrando o artista... Fica idolatrando o artista americano, que o cara era machista e misógino, não sei o quê. Agora, quando toca, passa rolo na minha cara que ela gosta. Aí não tem problema nenhum, né? Ô, meu pau, te amo. Pau no teu cu! Não grita. Mas que vem coisa. Tomar, é o leite de minha pica, leite de minha pica. Não, mas pior ainda é aquela lá da meiota, eu gente. Vou baixar o espírito do hamburguete, tá ligado? Eu não tô maluco! Gente, ela pior. Ela com a toalha, né, no meio. Olha. Agora, e se eu tiver que escolher um artista pra odiar? Olha, é muita gente, mas eu tenho que pensar em um funkeiro em especial e eu vou pensar no MC Brinquedo. Quem é? Vou procurar, porque eu não sei. Pessoal, olha só, eu tenho um recado aqui, entendeu? Um pessoal que tá escutando. Tem gente ouvindo? Tem. Calma. Não sei se vocês vão gostar. É uma crítica, gente. Do recado. Vai. O Maicon, vocês conhecem o Maicon, trabalha aqui. Vai começar. Pera aí, ele falou, ó. Vamos controlar aí, pensar antes de falar palavrão. Vocês estão ao vivo no Facebook. Então, viu o que eu falei? Vamos dar uma maneirada. Tem esses termos aí, né, que já foi falado, então... Pô, vamos dar uma maneirada. Antes que a gente seja cortado do ar, vamos dar uma maneirada. Fruta que caiu. Tá, isso aí. Pelas minhas colas, nós só falamos 5 hoje, um pra cada um, então tá bom. Ainda estamos no limite. E esses funk também, por favor, não vamos cantar esses funk. Todo mundo sabe qual que é o funk, não precisa, né? Viu, eu falei da Malu, mas a música dela não tem palavrão. Mas é chata! Mas é chata. Olha só. Eu não durmo vindo funk, mas eu durmo. Nós temos aqui o Dream Team dos piores artistas do Brasil. Nós temos Luan Santana, o Justin Bieber não é brasileiro, mas enfim, tá na lista junto. Nesse momento ele tirou sua cidadania brasileira. Temos Thiago York, temos MC Brinquedo e Manu Gavassi. Manu Gavassi. Imagina um show com toda essa galera, gente. O nome disso é Lollapalooza. Indo pro assunto do Lollapalooza, trouxeram Metallica pro Lollapalooza. Foi a coisa mais sem sentido da história. Sem sentido, é dinheiro, cara. Era pelo dinheiro. Não, foi pelo dinheiro. Mas qual o sentido eu trazer Metallica pra um festival de indie? Que é normalmente... Não. Sabe o que é legal? Eu vi um texto do cara de um pai que levou as filhas no Lollapalooza. Que falou assim, vou levar um dia do Metallica. Vai ter alguma coisa que eu vou gostar, né? Aí disse que chegou lá, assim, tipo, definindo, né? Só tem dois tipos de pessoas nessa festa. Meninas de óculos escuros e shortinho jeans. Eu sou rolezeira. E homens com cabelo raspado do lado, colocado assim pelo lado, tipo, Neymar, tá ligado? Sim. E blusinha polo. Indies. E alguns estão usando shortinho jeans. Indies! É a pior raça que existe, indie, cara. Tem um... Acho que foi no último Lollapalooza que teve. Aí teve um cara que é um antes que é um youtuber. Que ele foi lá e perguntou pra galera, tipo, inventando o banner, inventando o palco. O que você acha aí dos três dedos lá do palco, do Paco Estrada? Nossa, adoro eles, o primeiro disco é fantástico. Cara. Eu acabei de inventar isso aí. Ah, é? parece o Marinho no futebol, tá ligado? Sabia não. Sabia não. É mesmo, é? É mesmo, né? Peraí. Agora vamos supor assim, você, aquela brincadeira, você tá indo numa ilha deserta, caindo de avião, e Deus lhe dá a opção de você levar um único disco pra essa ilha, pra você ouvir pro resto dos seus dias. Deus. O que você levará, Ramon? Master of Puppets do Metallica. Boa escolha. Por quê? Cara, é o disco mais perfeito que o Metallica já fez. Tudo tá certo, não tem uma música ruim, é exatamente o corpus do Metallica, é o corpus da minha banda preferida, então, poxa, por que que eu não vou levar? Eu pensei que ele ia falar que ele ia me levar pra essa tava bem feliz já, mas... Eu criei uma expectativa de que eu seria levada também. Eu vou só lembrar calma, tem a minha vez. Que a minha entrada, a entrada do Renan foi rasga corações como rasga ímens, né? Não, eu acho pode que eu vou trocar... falar isso, ele acabou de falar. Não, mas ímens... Mas ímen não é um palavrão! Eu acho que em vez de ímen, vou trocar pra pregas, né? Porque pelo visto... Eu tô vendo que a gente vai ser cortado do ar. Não, eu já não falei nenhum palavrão aqui. Já é o segundo programa que a gente não é cortado, isso é um recorde. Agora eu vi que o Michael mandou também pra mim aqui. Vamos colocar os palavrões aí, vocês estão ao vivo. Foi mal, Michael, desculpa, a gente tá tentando, cara. Eu tô esperando o Michael mandar pra mim agora. Eu avisei eles, viu, Michael? Eu avisei. Não me escutam, né? É que entender capivareza é difícil, tá ligado? Aí eu vou pedir pra ele avisar também, sem ofensas ao vivo, tá? Mas o nome do programa é On Fire. Já basta que eu fui ofendida no programa passado. Ai, nossa. Né? Ana, se você tivesse que levar um disco só, qual seria? Eu acho que eu não levaria um disco. Eu levaria um CD de Justin Bieber pra me morrer logo. Por que não leva uma corda? É mais fácil. É menos doloroso. É, uma bala e uma arma, né? Você, Genara, o que você levaria? Um namorado. Não, um disco. Um disco. Capaz eu não levaria ele. Nossa! Levaria outro. Se eu vou morrer, pra que eu levaria vou levar o Ramon, que é escoteiro? Pra que eu vou levar ele morrer junto, né? Não, deixa que viva, vá lá com as outras, né? Oh, eu não sou egoísta, eu não sou verdade. Egoísta. Verdade. Isso aí. Eu... Sejam como a Genara. Eu posso aí, fazer uma playlist e levar? Pô, não. É, um não, disco específico não tem, que não, eu tenho um disco levar de alguém que eu gosto de todas tipo, as músicas, eu não tenho. Lembra aqueles cassete de Walkman? Eu vou te dar, então, você pode escolher três artistas pra você fazer a playlist, então. Depois a Ana faz a mesma coisa. Três artistas com a playlist. Três artistas? Anitta. Eu levaria uma música da Anitta. Você tá vendo aquela parte quadrada ali? Chama porta. ela abre. Eu falei alguma coisa quando tu falou das tuas? Não, eu fiquei quieta. Poderia ter comentado, mas eu preferi respeitar a tua opinião, não foi isso? Podia então, comentar, a... nem aí. Vai ter comentado, então. Esse eu é o levaria uma pra música isso. Da Anitta, porque se eu ficasse triste, daí eu colocava a música e saía dançando, que nem uma louca. É, aí eu colocaria... Até morrer. Até morrer. Ou ser atacada por um... Ia morrer arrastando a bunda no chão, né? Três artistas, né? Três artistas. A Anitta. Não é artista, mas tudo bem, vai. A Rihanna. Okay. Uma música da Rihanna. Ok. Work, né? E a Peach. Peach? É. A Peach, bom. A Peach é da bom. Fase antiga ou na fase nova? Ah, qualquer uma. Mas a música que eu levaria seria... Eu vou equalizar a sua cara. Equalize, porque é a música... É muito uma boa, música tava importante pra ontem. Mim, essa música. É muito boa essa música. É. Ana, três artistas, vai. Ozzy Osbourne. Ela ia aprender a morder morcego na ilha. Os morcego também. É. Metallica, qual o terceiro? Não, Metallica não. Sério? Cazuza. Ah, muito bom. Agora pra morrer de AIDS, na... mais fácil. Vai mais rápido. Pode ser. Quer que vai agora, ser demitido? Agora fiquei na dúvida. Ou alguma coisa com rap ou internacional. Não sei. Internacional, agora é o estilo, né? Internacional. Ou alguma coisa internacional. Não sei. É tipo o hino do Internacional. É. Não. Ah, só pra lembrar, o Internacional Clube está de aniversário hoje. É. Ninguém se importa. Série B. 108 anos de história. 108 anos de história. Não, 2006 e 2010 são 4, tá? Não. Não posso falar nada porque eu sou colorado. Eu usou, mas é verdade. É um baita de um time, cara. É? Isso aí. Baita de um time. Mas vai, volta. O único que tem mundial, então... Qual o terceiro? Vamos combinar essa história. Mas o futebol vai ser outro tema. É. Muito bem. Você, qual Renan? Qual o terceiro, Ana? Se você eu não tiver um artista, pode ser três da playlist. Ah, é verdade. Tá. Não, eu tenho três artistas que eu levaria. Eu tô já me preparando pra levar as críticas. Espero que um desses seja ilha? Eu, né? Pra qual ilha que tu vai? Ele prometeu que ia me levar. Se ele não levar, vou ficar de cara. Nossa, alô, namorada da Genara. Nossa senhora. Desculpa aí, amigo, mas já era. Nada sai da ilha, né, meu? Só fica lá. Então... Colher umas bananas, uns cocos, né? Nada que impeça também de criar a ilha agora e... Popular ilha. Amanhã tá passando Renan com carrinho de mão. É, né, meu? Repopular a ilha, né? Acontece. Aí eu pergunto, o que que tu tá fazendo? Eu não tô criando uma ilha. Bom, mas, cara, eu levaria... Ó, eu levaria... Não sei. Eu levaria a Emicida. Eu levaria o Emicida. Porque eu acho um cara extraordinário. Justo. Eu levaria... Ah, só eu que não sou justa a levar a Anitta. Eu não gosto de você. Não, não é justo. Eu levaria Planet Hemp pra dar aquela... Né? extravasada. Tá, eu vou, nessa ilha não vai ter maconha. É cara. Que eu não, não posso. Vai saber, meu. Pode não ter quando ele cair. Tá ligado? Depois da queda dele, aí vamos começar. Se eu puder levar alguma coisa junto comigo. O que que será que ele vai levar? O Renan vai viajar no avião. Né? O Renan vai viajar no avião sempre com uma muda de banho. Eu tô fazendo um pé de mandioca. E eu levaria. É, só que eu não sei, eu tô em dúvida se eu levaria o Planet Hemp. O Planet Hemp, a banda, ou só o Marcelo D2, que o Marcelo D2 eu gosto também. É, muito bom também. Tá ligado? Marcelo D2. Avião caindo, pegando fogo, tá o Renan na asa acendendo. Assim, não defende nada! Mentira, mãe, é mentira. Tentando botar um baseado na turbina da aeronave. Mãe, perdoe essas pessoas que não sabem o que dizem. Que Deus perdoe essas pessoas. Que Deus perdoe essas pessoas. E eu levaria a Cássia Eller, cara. Bom, eu gosto de Cássia Eller. Do caralho. Eu gosto. Todos serão absolvidos na hora do julgamento final. Não, menos você isso. Que vai levar a Anitta. Você não será. É que assim, ó, se eu falar que ia levar outra, eu estaria mentindo, não seria eu. Então, né? Não, isso aí, sejamos sensatos. Como é que você vai recolher os cocos da ilha sem balançar a bunda ao som da Anitta, né? Não tem como. Não, mas pode ter bom uso de balançar a bunda, cara. Pode derrubar uma árvore. Gente, mas nossa! Que bunda! Mas que pensa na bunda. Mas falando a sério... A Genara é voluptuosa, mas não é uma das que é popuzuda pra derrubar uma árvore, né, cara? Não, mas é treinamento, né? Com o tempo, dizer a pessoa... Com isso? O que ele quis dizer com isso? Eu não entendi. Bom, se pudessem falar em palavras chulas... Não! A gente poderia resolver essa situação. Eu teria essas palavras na boca, mas... Não pode, eu não pode, isso, então... Uma pergunta, você costuma dessas palavras muito na boca, assim, ou é... Cara... Não. Depende. Cara, eu faria... Tá, voltando ao tema, que é a música. Minha playlist ali, eu faria uma mistura muito fácil de Guns, Metallica e talvez um Iron Maiden, pra dar uma disfarçada, assim. É. Nada ainda do normal, né? Vocês já me conhecem. Sim, isso é numa... É tudo que tava previsto. Não é nada... Nenhuma novidade. Nada... Desculpa, eu tenho bom gosto, mas... Sabe o imprevisto do Gabriel? Então, ele não existe. Cara, não sei, nunca se sabe. Teve uma situação que foi contigo, na real. Comigo? Contigo, é. Vai, fala aí. Você tá sabendo agora. É. Não, que chegou em mim, assim. O Vitor e você falaram sobre o Emicida, né? Tu pediu o que o Emicida ia falar na palestra. Sim. E eu fiquei muito bravo. Fiquei demais, cara. Falei, como assim ele tá pedindo o que o cara vai vir falar? Caraca, velho, não escuta Emicida, não sei o que o cara não, é. Mas não é nem por escutar o que ele vai falar, entendeu? É saber quem ele é. Se tu sabe o mínimo do que ele é... Mas eu não escuto rap, cara. Eu não preciso escutar pra saber, mas entendeu? Como é que eu vou saber quem ele é? Mas aí se tu faz essa pergunta de uma forma meio maliciosa, que eu entendi que foi a pergunta, o que esse cara vai vir aí falar? Entende? Foi mal. Me falou. Mas tu foi, na palestra. Eu fui. Eu vou falar um negócio assim. Desculpa quem ouviu eu perguntar desse jeito e entendeu que eu tava fazendo pouco do cara. Não é a intenção. Eu realmente não sabia quem ele era. Eu só queria saber. Daí eu falei, foi o cara, foi legal. Mas foi massa. Foi, não. Foi bom. Mas voltando ao assunto aqui. Que não fugiu do assunto, na verdade. Não, voltando às perguntas, né? Renan, já foi algum show grande, assim? Cara. Gente, você nem sabe o show grande. Show grande, não, assim. Eu fui, por exemplo, nas feiras, assim, sabe? Que aí trazem os caras e tal. Tá, mas então qual o melhor show que tu já foi? Bah, deixa eu pensar. Tempo. Eu fui, cara, eu fui num show do Detonautas, meu. Eu fui num show do Detonautas. Ah, não. Eu gosto de Detonautas, cara. Não, tinha que se acostumar. Eu gosto, cara. Eu gosto demais. Eu até gosto das ideias dele, entendeu? A gente bate de frente nisso aí. Mas não é ideia. Mas eu gosto deles, eu gosto do som dos caras. É, mas o que eu mais gostei mesmo foi o Armandinho, meu. Armandinho. Eu ia falar que Detonautas me lembrou um outro artista que eu odeio muito, que eu sei que o Renan gosta e que se eu falar vai dar muito ruim. Não. Fala. Charlie Brown Jr. Aff. Eu vou skate. Não, Gabriel, quer saber uma coisa? Eu também não gosto de Detonautas, também não gosto de Charlie Brown Jr., sou amigo desse cara há 2 anos. Então, não. Exato, isso aí. Posso falar duas coisas? Oi. Não gritem no microfone, no telefone. Não gritem no microfone. O Matheus agradece. E os ouvintes também, porque se continuar essa gritaria, ninguém mais vai querer escutar nós, né? Além mas que ninguém já não quer escutar nós. Além de que o público já é pouco, né? E outra coisa, Gabriel. Parco. Tu tem que ser menos extremista. Tudo tu acha ruim, tu tem que aceitar. Virou uma DR agora. Mas é on fire, né? É que nem o Ramon falou, ele não bate com as ideias do Renan. Mas ele lembrou aceita. Lembrou meu nome, querido. Cara, Egenara. É raro Egenara. Isso, tá? Sinta-se honrado. Egenara, primeiro passo pro nosso relacionamento. E eu não quiser. Nossa, se eu fosse extremista e não quisesse ficar com as pessoas que não curtam as minhas ideias, eu não ia ser amigo do Livinho, eu não ia ser amigo do Renan agora. Do Livinho, não fala nem o nome do guri. Livinho tá ali, ó. Livinho tá ali atrás do estúdio. Tá bom, porcaria. Tá. É só. Eu não ia ser amigo da Ana, eu ia ser amigo de você, que gosta da Anitta. Eu desgraçado. Sei, eu sei. Mas então, alguns dos teus comentários, como foi aquele daquele dia, são extremistas. Não, peraí. Eu falar mal é normal. Assim, como vocês podem falar das minhas coisas, eu também não vou ficar irritado, sim, entende? Sim, claro. Mas eu, como eu te falei antes, tu falou, quando tu deu a tua resposta, eu pensei, tipo... Não, você não pensou, você ficou câncer no pulmão agora. Então tá pensando, tá tendo um ataque de asma. Aí eu pensei, não, né, eu não vou falar nada, sou amiga dele, eu, né... Não que fresca! É que eu sou de peixes, né? Então. Tá, isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa isso? Sim, que eu sou muito trouxa. Agora quando as você pessoas... é trouxa em qualquer signo. Agora quando as pessoas mas me pedem meu signo, me eu falo que sou de dinossauro. De sim. Dinossauro não existe, que nem nenhum outro signo. Mas enfim, vamos voltar aqui. Boa. Ramon, melhor show que você já foi? Ou algum show assim que te marcou muito? Cara, eu nunca fui em show muito grande, cara. Eu só... Ok, Ana? Tá. Antes que eu atire uma bota na sua cara, deixa eu terminar. mas é uma coisa... Um que eu gostei muito... Uma vez tem o Cine, perto da minha casa hoje. Tecnicamente um porão, que é uma boate. E teve uma vez um cover do Led Zeppelin. Putz. E eu fui lá, né, cara? Bebi lá, fiquei travadão. Tá, você ir em algum lugar e beber já é modus operandi normal, não precisa falar. Né, Bia? Fiquei lá travado e começaram a tocar Immigrant Song, velho. Nossa! Eu só acho engraçado que... Foi o top da minha... O top do máximo que eu consegui ficar louco, cara, com uma música. Só acho engraçado o quê? Né? Outro dia eu mandei um bilhete pro Ramon na aula. Vamos tomar um... Não, eu falei, bora tomar uma. Pois é, cara. E ele me mandou assim, só se tu pagar, porque eu tô sem dinheiro. E de noite ele fez check-in onde? Black Beer. Eu escuto isso todo o dia dessa criatura. Todo o dia. Eu não tenho dinheiro, de noite, o cara fala, Ramon, paga uma ceva aí. Bah, meu. Tu sabe que não passa meu cartão aqui. No último ele programa. Sai maluco 10 minutos depois, cara. Ele tá alucinado em outras pessoas. É porque eu tenho uma tática, eu sempre tenho no último tática. Programa, ele tava aqui mendigando dinheiro. Se tiver algum ouvinte aí que tiver disponível pra dar um dinheiro pra nós, não sei o quê. Mendigo profissional, cara, tô dizendo. Não, eu sou profissional. Não é que o cara não tem dinheiro, ele assumiu a profissão de mendigo. É um negócio extremamente bom, velho. Vou contar um segredo meu, eu tenho 3 contas na Suíça com 20 milhões em cada, então... O nome dele é Ramon Mendes Cunha. Ele é parente e a gente não tava sabendo. Ela é Kuntz. Qual seria o seu melhor show? Kuntz. Eu não fui em show. Ok, Genara. Qual é o seu melhor show? Eu sou a favor de fazer uma vaquinha pra pagar um show pra ela. Depois eu que sou mendigo profissional. Sou querida. Pode ser um show de Polidense? Não, isso se chama parceria. Isso não é mendigar, isso é parceria. Inclusive, é diferente. Inclusive, se alguém que estiver escutando quiser pagar um show pra Ana... Para de mendigar aceito. Dinheiro pros ouvintes. Para de mendigar. Eu aceito. Ela aceita. Tá fazendo curso com o Ramon? O assunto é entre eu e a Ana, então, né? Pequeno ela falou que aceita. Pequeno gafanhoto, boas. Você está ficando cada vez melhor. Estou aprendendo como melhor. Pequeno carrapato. Pequeno carrapato. Estou aprendendo com o carrapato mestre. Você não grita muito, Ramon. É que eu falo alto, não tem como estou não aprendendo com o carrapato mestre. O melhor show que eu já fui na vida, eu fui em poucos shows. E realmente um que eu me arrependo muito foi do Restart. Gente. Acabou o programa aí, galera. Bom, então tá. Foi um prazer. Foi um prazer sim, gravar gente. Com vocês. Eu porque vou embora. Eu vou. Te espero. Sim, gente. Que tem coisa. Que fazer uma revelação depois sobre o Restart. Nossa. Ah, tá bom. Tá, eu... Nossa, isso eu era criança, isso vai enfim. Ficar cada vez pior. Eu acho que eu fui em pouco. Fui em pouquíssimos shows mesmo. Eu nem lembro. É tão pouco. Mas um que eu fui... Isso que deve ficar drogado em todo show que tu vai. Um que eu fui, que tu também vai falar alguma coisa, com certeza. Também vai me zoar. Mas, como eu falei, se eu não dissesse, não seria eu. Então, eu fui no show do Papas da Língua ano passado. Ah, eu fui também. Foi o melhor show que eu fui na vida. Fui também, fui também. Eu chorei, gente. Eu chorei, porque eu sou muito fã deles. É, Papas da Língua, ok. Aí, sucesso. Eu fui, fomos eu e meu namorado, né? Oh. E meio... Renan, puxa, desgraçado. E ele não gosta. Olha, escuta só. Ele falou assim, ah, que vamos fazer lá, não sei o quê, não gosta dessa banda... Chegou no outro dia, ele baixou, assim, ó, todas as músicas possíveis da banda. Discografia. E até hoje ele escuteu, ah, o show tava ruim, né, querido? Tava bem ruim, né? Não, você é aquela namorada e fez jogando as coisas na cara, então, por 5 anos, né? Mas é óbvio. Eu paguei o ingresso dele, ele falou silêncio, que era um lixo de silêncio, show. Silêncio, silêncio. Matheus, prepara a música de suspense. Renan, qual é a sua revelação sobre Restart? O público quer saber. Bom. Meu Deus, essa foi boa, Matheus, parabéns. É. Aprovadíssimo. A gente tem aqui o melhor técnico de áudio de toda. Zauri, palmas! Pra quem palmas, tá. Palmas, ai, palmas. Santa Maria tem tecnologia. A gente tem valor humano, entendeu? Cara, tem raça aqui! A gente aqui tem o Matheus. Quem deu o Matheus não precisa de tecnologia. Deixa. Tá, mas falar. Agora eu quero saber. Vai, cara, é um negócio assim que traumatiza, né, meu? Porque. Tu deu pro cara do restante. Ouvintes tirem as crianças da sala. É. Eu escutava, né, meu? Ele faz muito uma cara de cachorro triste, tá ligado? Sem dono. Bah, e tipo, não é um negócio mas assim não tu fica... a ponta de ir no show. É, não, nem de comprar uma calça colorida. Ai, eu tinha uma verde. Por quê? Eu tinha uma verde. É, eu fico, bah, eu fico bem mais aliviado. Mas, que eu não cheguei nesse ponto. É, tipo... Mas é bem ruim, cara, porque é uma... Não, pra vocês não, né, mas pra mim era uma música assim que... Grudava, tá ligado? E aí, querendo, às vezes tu tava lá fazendo uma coisa, tava escutando e tava cantando junto, uhum. Entendeu? E aí, pra me desapegar disso, foi bem fácil. Porque é ruim! Porque é ruim, é, porque é ruim. Planet Ramp. Não, Planet Ramp eu descobri. Eu, e Planet Ramp desde pequenininho, cara. Japão. Vamos fazer uma batalha. Escuta, silêncio, escuta. Com uma bela melodia pra dizer. Cara, esse maluco ele canta tão mal, mas tão mal. Eu me recuso a ouvir isso. Ele não tem peraí, voz pra cantar. Peraí, gente. Numa briga sincera, uma briga franca, porrada franca, entre Cine e Restart, quem apanha mais? Restart. Cine, eu ainda escuto umas músicas. Os cara do Cine são bravos, é. Né? Sim, os cara do Cine é... Não, velho, é difícil. Não, é difícil imaginar. Os caras são bravos. O vocalista do Cine ganhou a Fazenda, entendeu? Ganhou uma edição. Velho, eu e o Ramon sozinho dentro das duas bandas, tá ligado? Eu não sei nem mais ninguém. Conta 15 candango. É, cara, mas... Contra 15 candango. Na real, eles se aproveitaram. Se serve de consolo, meu namorado faz parte do time de vocês. Então. Obrigado, namorado tá. De Renata, estiver ouvindo isso, cara. Você... Ele não está, mas... Ele... Não, eu tô aqui, oi. Gente, mas o que é isso? Estamos estourando o ouvido do... Graças a Deus que ele não tá... Meu Deus do céu. Ele chegava aí com o facão, eu acho. Ô, eu tenho que fazer muito uma edição, um caso de família aqui nesse programa, eu né, acho, cara? Né? Não, é eu só tô soltando essas piadinhas porque começou ali no início, entendeu? Eu tava quietinho e aí já vem não, aí aqui as coisas, tá ligado? Aqui quietinho, mas... É tudo brincadeira. É, não, é tudo brincadeira. Mas tamo aí. Não, do show grande... Até certo limite, né? O primeiro e único show grande que eu fui até agora, eu sou um cara novinho ainda, desculpa. Eu fui no show do Guns N' Roses ano passado, que foi em Porto Alegre. Meu ah, pouquinho. Ei, de boa. É uma coisa bem pouca, assim, bem... É, nadinha, assim, né, cara? Nada. Eu com 19 anos, cara de 40, só fui no show de um cover do Led Zeppelin. Verdade, tu tem cara de 40. Ah, eu fui num show Só queria, se você continuar, fazer uma revelação aqui. Fim de semana lá em casa, eu fui mostrar o programa que a gente gravou pra minha família, ó, foi assim, não sei o quê. Aí, começaram... Não fazia isso, cara. Eu comecei a minha mãe... A tua mãe pensou assim, eu achei que era um guri bom. Não, a minha mãe me conhece, né? Vamos combinar. Ninguém me conhece com a minha mãe. Aí... Opa, desculpa, pessoal. Renan, deu erro aqui. Renan, guarda o nude pra depois. Não, cara, não. Eu fui ver aqui, tá passando pelo gente, Face a transmissão. Tá... E aí eu tô vendo os comentários, não, mas tá. Aí tocou... Tá, quais são os comentários aí, Renan? Desculpa. É, a Fran Soares, que é colega de vocês, sim, né? Sim. Ela botou que voz, 2 pontos André, que foi o André que disse, né? E aí... Deve ser do Renan, né? É, daí ele comentou sapão, né? É típico de André. Sapão, André aqui. Quantas pessoas estão assistindo? No momento, menos uma. Nenhuma. Não, tem quatro. Quatro pessoas. Um beijo pra essas quatro pessoas. Quatro pessoas. Uma delas é o Renan. Uma delas sou eu. Um beijo, não, Renan. Ó, daí, aí tem o Marco. Ó, tem até o... Fala os nomes aí pra gente saber. Queremos nomes. Nomes, trabalhamos com nomes. A Eliege comentou... Que a tua voz tá linda. Ai, obrigada, Elege. Um beijão. O Matias Malman é meu parente, eu acho. Longe, distante. Bem distante. Ele faz Florestal Ambiental, um desses dois. É, ele faz o Florestal Ambiental. Ele falou Detonautas e Armandinho, mandou bem. Obrigado, muito bom, obrigado. Muito bom, Matias. Elege mandou apoio a Ege. Que é você. Ege, isso. Ege. Guevara, E agora o Luiz Sérgio, que é o colega de vocês também, ele entrou agora pra assistir. Então, um abraço para todos que estão ouvindo. E como eu tava dizendo antes que eu ia contar, a minha mãe, então, ela estava ouvindo nosso último programa e começou a ouvir os nomes, né? Ela falou, Ana, Regenal, foi te procurar, inclusive estranho teu nome. Aí chegou o Ramon. E daí ela olhou assim, como é que é o nome dele? Ramon Mendes. Ela falou duas coisas. Primeiro, nossa, mas tem cara de Ramon, né? Aí, pior que o Ramon tem uma cara de Ramon. Ela olhou assim, quantos anos ele tem? Eu falei, tem 19. Ela olhou, 19? É, 19. Para de mentir pra mim. Coitado. É meu terceiro ano aqui e eu ainda não acredito que ele tem 19. Mas eu tenho. E ele me mostra sempre o RG. Eu não acredito. Sim, eu tenho RG em mãos. Pera, aqui, não até. Me diz que eu sou a mais velha aqui, por favor. Quantos anos você é mais velha aqui? Quantos anos? 23. Quanto? 22. É, tu é a mais velha aqui. Idosa! Daqui é a prova que eu tenho 19 anos. Que idade tu tem, Renan? Eu tenho 18. Aí ele tem Cláudio no nome. É, Ramon Cláudio. Não, eu tenho 21, vou fazer 22 esse ano. Eu não sou o único, esse daqui é Renan Joel. Joel? Renan Joel. Nossa. E a que tá do meu outro lado é Ana Maria, então. Quem é o Joel da tua família? Ah, ninguém, na real. Só ele. Só gostaram do nome e vamos tocar nessa criança. O pai dele foi do Joel Santana, sei lá. Não, meu. Pior que não. Tá de brinquedo em time, cara. Tipo, ele fica... Não tem significado, parem de me perguntar. Eu vou embora, tá ligado? Tudo bem, nós já estamos chegando no fim do programa, agora nós vamos na última parte que não teve no último programa, foi uma indicação de um ouvinte que me falou pra fazer. Nós temos um momento de considerações finais sobre o programa. Renan, você é o nosso convidado, é o nosso rasgador de corações. Arrasador de corações. Não, ele rasga, ele não tem carinho. Não é assim. Renan é uma ótima pessoa. Sabe o que eu imagino quando ele fala rasgador de corações? Aquele emoji lá, sabe? Do WhatsApp. Tá, não. Fica quieto, Renan. Fica quieto. Renan, então, considerações finais sobre música, o que você acha sobre música, sobre o programa em si? Faça seu jabado, se você tem programa na rádio Deixa também. Deixa eu falar. É muita informação, calma. Ô, louco, bicho. Não, sobre música, meu. Música pra mim é... Me acompanha em todo lugar, tá ligado? Eu, tipo... Eu falo muito, tá ligado? Eu não tô falando daquela menininha anã chamada música que acompanha. Eu tô falando de música no sentido do conceito da palavra. Não, eu tô também falando nesse sentido, entendeu? Bom, música pra mim é tá em todo lugar, entendeu? Tipo... Até na aula eu escuto. Estudar que é bom nunca, né? Não, na real. Estão escutando isso? Não, na real, é só tu ler os slides e escutar a música, entendeu? Mas é em todo lugar, assim. Banho pra mim é sagrado ter música. Eu achei que só o banho era sagrado, tava bom já. Não, eu só tomo banho se tiver música, tá ligado? Se não tiver, se não eu não tomo. Luz, não, tá. Acabou a luz, se um dia acabou. Semana sem luz, ele não toma banho. Eu fiquei uma semana sem celular, então. E sem tomar banho. Não, brincadeira, banho. Brincadeira. Mas é tudo. Cara, eu gostei do programa, né? O pessoal pediu pra maneirar ali nos palavrões. Tá? A gente tá tentando. Entendo eles, né? Até, enfim, eu falo muito, mas eu tento me controlar. Tá ligado, né? Tô ligado. Mas, cara, achei muito legal, muito da hora o programa de vocês. Não tinha escutado ainda, vou começar a escutar. Mas é bem bom. Ramon, considerações finais sobre música e sobre o programa. A música, é bem como o Renan disse, ela me acompanha a todo lugar. Eu sou apaixonado por música, apesar de não tocar absolutamente nada. E... Vocês sabem o que o Renan fez agora, não precisa nem dizer. Vai. É, isso é uma exceção. Deixem o Ramon falar. Mas eu sou um apaixonado por música. Quando, não, independente do momento, se eu não tiver absolutamente nada, eu ponho meus fones de ouvido, ponho alguma música, independente de qual seja a música. E é isso, né, cara? É uma paixão que fez desde pequeno. Seu programa, pá, segunda edição, né? Recorde, a gente não foi demitido ainda. Ainda? Porque... Demitido, ainda não tá ganhando nada pra fazer isso aqui. Não, porque, tipo, a gente achou que a gente seria vetado... no início, a gente achou que seria vetado logo no piloto. E aquele negócio que tu pensou também. Então, poxa, a gente conseguiu. Parabéns só pra nós. Parabéns para nós. Agora eu passo pro próximo, né? Então tá. Também, a Ana Kuntz, qual seria então a sua consideração final sobre o programa? Primeiro aprende a falar meu sobrenome, que tá errado. Vocês falam Kuntz. Toda vez meu sobrenome é errado. É Kuntz. Mas como é Kuntz? Kuntz. Ana Kuntz? Não é. Né? Não é assim. Esquece. Scheiße! Esquece, você fala. Peraí. Só um adendo, a Nanda tá ouvindo ali fora. É, também. Então... Beijo, Ananda. Beijo, e aí, Ganto do Boné Azul atrás? Tu também! Aê, Levinho, paulista! Aê. Temos público ao vivo, o boné dele é preto, gente, não é azul. Agora continue, Ana Kuntz. Não, do Levinho, sua anta. Dá outro, no fundo. Tá, Kuntz. Ah, é verdade, é da Nike. Tudo bem, você, Ana Kuntz. Também, tipo... Tá, bicho, cala a boca. Não, mas, tipo, realmente, também, a música me acompanha desde pequena. Como eu disse, eu cresci ouvindo Metallica. E, tipo, também... Tomo banho ouvindo música, também é diariamente. Qualquer coisa que eu tenho. É bem importante falar que toma banho diariamente. É muito importante, é uma informação muito interessante. É diariamente. Gente, invistam na Ana, ela é limpinha, pelo visto. É, pelo menos isso, né? Nossa. Deixa a guria falar, pelo amor de Deus. Eu tô ficando envergonhada. Chega. Oh. E Janara? Música é vida, né? Todo mundo já falou aqui, música é vida, não tem como viver sem. Porque serve pra qualquer momento mas da sua é surdo. Vida. Eu ia falar isso agora. Mas enfim, é bem pesado. Não, tá vendo? É. Não, tá vendo. Continua o pensamento. Tô vendo que é eles que me alfinetam, né? Não, tá havendo aqui uma... Uma conjunção aqui. Daqui uns dias... Não, tá, uma ligação telecinética. Gente, tá... eu tô amando o programa. Graças a Deus, ninguém ainda pensou em nos tirar do ar. Espero que continue assim. Na real, pensar, eu acho que já... Acho que passou pela cabeça de algumas pessoas. Acho que já passou pela cabeça de algum professor por aí que nos ouviu. Mas, por favor, professores, tentam entender que eu já falei pro Gabriel 500 vezes que não vai pra falar porque palavrão. Porque foi só eu, né? Eu não falei palavrão até hoje, então tô de boa, a minha consciência tá tranquila. Né? Eu acho que vai dar certo essa ideia se tu parar de falar menos palavrão. Brincadeira. É, eu acho que mais ou menos isso, né? Acho que barulho é esse? Para de mexer no cabo, desgraça! Não, mas não era eu. Eu tava só assim. Era você, sim. Era você sim. Agradecer a presença do nosso convidado. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá. A oportunidade. A gente combinou com ele. É você que realmente vai ter que agradecer depois, né? Vai ter que agradecer pra você ele. Você vai ter que agradecer. Ele não veio de graça, eu tô dizendo. me prometeram alguma coisa, na real. Esse tipo de coisa tem que parar de falar alguém também. Alguém vai ter que pagar. Não, era uma coca que tinham falado pra mim. Era uma coca, nada. Ina. Não sou eu, ó. Ó, o barulho não sou eu, ó, escuta. Acho que sou eu, na real, mas... Ah, eu tô aqui há mais tempo que vocês, Gabriel, entendeu? Gabriel, então, se eu quiser fazer finais, barulho, eu faço. Antes, mas considerações finais, vocês me lembraram uma história, agora você tava falando todo mundo tomar banho ouvindo música e tal. Semana passada, estava... Não, temos tempo ainda. Ah, bom. E semana passada, eu estava tomando banho também. Como se isso fosse uma coisa. Não, nossa, não, eu tava calma, tomando não banho foi, não, não foi só a semana passada. Mas aquele dia em específico eu estava tomando banho também, como todos os outros. E eu botei o celular com música pra tocar. Tocando Slipknot. Eu saí do banho e tal, fui pegar o celular. Tava uma mensagem do meu vizinho assim: pô, mano, mó musicão, hein? Da hora. Aí eu, caraca, vai, desculpa, tava ouvindo ele, né? Não, aumenta isso aí, rock and roll! Inclusive, só uma consideração que eu esqueci de fazer. Eu também tomo banho, tá, gente? Inclusive, David, se tiveram ouvindo isso, você bem, é muito da hora, cara. Bem menos ela. É bem importante você tomar banho. Muito e como importante. Consideração final, então, sim, música é vida, música é muito importante pra gente se expressar. Inclusive... Fazer a recomendação, meio boba, assim, mas... Se você tiver oportunidade, cara, aprenda a tocar um instrumento. Nem que seja chocalho, mas aprenda a tocar. Porque isso faz diferença. Você pensa para... Não, esse não é verdade, você amor. Passa a pensar não, diferente. É verdade. É como eu falei, a música se encaixa em qualquer momento da você sua não toca vida. Nada. Bah, eu quero... Ah, tô falando de música, não tô falando de instrumentos musicais. E até eu quero agradecer o Vitor... Porque assim, eu quando eu era pequeno, meu pai sempre tocou violão, ele aprendeu a tocar violão sozinho e foi me passar isso. Aí eu tenho toda uma base, mas fazia muito tempo que eu não pegava num violão, não, né? E aí, como o Vitor toca violão... Não, e vamos ser sensatos. Não, violão. O Vitor toca instrumento bem. Musical. O instrumento musical, né? Com cordas, que faz aquele sonzinho bonito. Berimbau de 6 cordas, famoso. É. E aí o Vitor falou, não, meu, se tu já tem uma base, vai, toca aí. E aí eu tô reaprendendo com ele tá me ajudando muito, então eu quero agradecer a ele. Isso aí. Aí não precisa falar o jeito que você paga as aulas, né? Porque isso ali é... Não, é com carinho, né, meu? Com amizade. Agradecer também o Matheus, né? Agradecer ao Matheus, o melhor técnico do Brasil, que temos aqui na... Eu não sei se você sabe, mas palma no microfone é uma porcaria, claro, né? Claro que é. A gente tá ferrando, Matheus. Claro que é, por isso que eu bato palma aqui, ó. É. Então, eu agradecer ao Matheus, agradecer a presença dos ouvintes. Ah, isso, agradecer aos ouvintes que estão escutando. Que maravilhosos 3 ouvintes. Né? Que tentaram, não, tinha uma, né, galera antes, tinham 7 pessoas. São 7 pessoas. São 7 pessoas que pararam o que estavam fazendo pra escutar, entendeu? Agradecendo vocês, cada uma dessas pessoas. E o nosso objetivo aqui é o quê? Passar o programa da Daniela. Onde a gente chega lá. Não fala isso, pelo amor de Deus. Alô, Daniela! Esperamos você aqui. Não, é mentira, ele tá brincando. Sua cadeira está aqui, ó, quentinha, esperando. A Daniela tá sentada em cima, chuta ela pra fora. Muito bem. É tudo no meu. Tudo bem, então. Até semana que vem. Obrigado por ouvir o On Fire e tchau! Tchau.